السورة دوس دجراوس. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. سأل سائل بعذاب واقع. Um interrogante pergunta por um castigo prestes a sobrevir. للكافرين ليس له دافع. Aos renegadores da fé, nada poderá detê-lo. Ele vem de Alá, possuidor dos degraus. Os anjos e o Espírito a ele ascendem em um dia, cuja duração é de 50,000 anos. Então pacienta, Muhammad, com bela paciência. Por certo, eles o veem longe. E nós o vemos próximo. Ocorrerá um dia quando o céu for como metal em fusão. E as montanhas forem como lã corada. E nenhum íntimo interrogará a outro íntimo. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Embora se enxerguem, o criminoso almejará resgatar-se do castigo desse dia com o sacrifício de seus filhos. وصاحبته وأخيه. E de sua companheira e de seu irmão. وفصيلته التي تؤويه. E de seu clã que o abrigava. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. E de todos que estão na terra para em seguida isso o salvar. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى. Em absoluto não se salvará. Por certo, o inferno é uma flama. نَزَّاعَةً لِلشَّوَى. Tiradora de couro cabeludo. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى. Ele convocará quem se virou e voltou às costas. وَجَمَعَ فَأَوْعَى. E juntou a riqueza e a entesourou. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. Por certo, o ser humano foi criado incoerente. Aflito quando o mal o toca. E ávaro quando o bem o toca. Exceto os orantes. الذين هم على صلاتهم دائمون. Que são assíduos em suas orações. والذين في أموالهم حق معلوم. E aqueles em cujas riquezas há de direito parte determinada. للسائل والمحروم. Para o mendigo e para o desprovido. والذين يصدقون بيوم الدين. E os que confirmam o dia do juízo. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. E os que estão abedrontados do castigo de seu Senhor. إن عذاب ربهم غير مأمون. Por certo, não há garantia alguma contra o castigo de seu Senhor. E os que são custódios de seu sexo. Exceto com suas mulheres ou com suas escravas. Então, por certo, não serão censurados. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك فأولئك هم العادون. E quem busca algo além disso, esses são os agressores. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. E os que são respeitadores de seus depósitos confiados a eles e de seus pactos. والذين هم بشهاداتهم قائمون. E os que são cumpridores de seus testemunhos. والذين هم على صلاتهم يحافظون. E os que são custódios de suas orações. أولئك في جنات مكرمون. Esses serão honrados em jardins. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Então, por que razão os que renegam a fé correm tua direção de olhos fitos em ti? Dividindo-se em bandos à direita e à esquerda. Aspirará cada qual deles a entrar no jardim da delícia? إنا خلقناهم مما يعلمون. Em absoluto, não devem aspirá-lo. Por certo, criámo-los do que eles sabem. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Então juro pelo Senhor dos levantes e dos poentes. Somos poderoso para trocá-los por quem é melhor que eles e não seremos impedidos. Então deixa-os confabular e se divertirem até depararem seu dia que lhes é prometido. Um dia em que sairão com destreza dos jazigos, como se se estivessem precipitando as pedras levantadas. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Com suas vistas humildemente baixas, enquanto os cobrir uma vileza, esse é o dia que lhes era prometido.